Isso é mais um pra tocar no coração. Isso é pra quem tá sofrendo, viu? Isso é Tarcísio da Cordeira, em nome de Top Eventos Produção. Ele é de Campo Salo, meu Ceará. Diga assim, ó. Tá estranha, calada, nunca fala nada. Não ligue nem dá atenção. Eu tô dando meu máximo nesse amor dentro do seu coração. E então pra que ficar desse jeito? Se eu tenho que te implorar, todo dia um beijo. Não deu certo sua tentativa de me amar direito. Fala nada, não ligue, não dar atenção. Eu tô dando meu máximo nesse amor mínimo dentro do seu coração. E então pra que ficar desse jeito? Se eu tenho que te implorar todo dia um beijo. Não deu certo sua tentativa de me amar direito. Chegar, alô Wendel das linhas.